destino São Paulo. Vê aí, tamo chegando na missão, arrebentando, prosseguindo, cantando. Só um monstro apetitoso na disposição. Segura aí, Jão, é a família opção. E vim do mesmo pesadão pra deixar os bicos em choque. Comédia não dorme, meu objetivo é os malotes abarrotados, quase de 100. É, não tem pra ninguém. Na cidade dos pecados, só os monstros vai além. Tá preparado, então vem, gela não, é real, os boy. Tudo se mijou quando nós marginal. Invadimos com nosso som, nosso sub pesado. Mostrando que é bom, deixando os bicos atacados. Aí chega um tipo estranho, parecendo arco-íris. Pagando de sorrisinho, se aproximou, vixe. Colou na banca, tudo errado, com os cabelos lambidos. Me chamando de brother, mó moscão. Tá fudido. Ó, ideinha de Jão, só conversa fiada, moiou. Quando perguntou, se curte Lady Gaga? Justin Bieber, inspiração do nosso corte, vai vendo. Uso roupa colorida, nem por isso sou emo. Desse mundo pra frente, não quero ser diferente. Acompanhar as tendências, seguindo a moda sempre. Chega gatão nas baladas, dança pisaia comigo. Na boa, sem ofender, mas rap é som de bandido. O nosso som causa estrondo, os moleque doido arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, mas aí na humildade nem tenta. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrando na arena. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrando na arena. Com muita disposição, pronto pra localtear. O grave vai pesar e a rima vai constar. Tô no jogo, dessa vez cheio de argumento. A consciência é o elemento X do pensamento. Balançou outro tão, treme não, tô em ação. Primeiro round, levanta aí, chapéuzão. Mais pesado que um cruzado de direita, doidão. É sentir na pele o que nós passa milhão. É polícia embaçando e nós tentando rimar. Fazendo rap pra esquecer a tristeza. Da ponte pra cá, se falta oportunidade, a gente dá um jeito, pois a criatividade transborda no gueto. Bem longe das escolas de música e de canto, bem perto dos barracos, situado nos barrancos da favela. No sapatinho, sem dar goela, entre becos e viela, minha rima faz parte dela. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrando na arena. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrando na arena. Ei moleque, é Butantan SP, é o rap. Ei moleque, é opção de defesa da Oeste. Ei moleque, é 011, é São Jorge, é Coab, é Morro do Querosene, abalando os covardes. Ei moleque, não se ilude, nós não tá de chapéu. Tamo firmão na missão, se fraquejar é cruel. Ei moleque, é nós chegando pra arrebentar e mostrar que do lado de cá nós que tá. E a mina é o nosso bonde nas pistas, fechando junto com nós tá as mina. E vários loucos quer ver, quer saber qual que é, mas nunca viveu o bug, não bota uma fé. E agora já quer colar, só pra poder dizer que tá envolvido com nós, mas não humilde, aê. Mais contundente que uma rajada de tiro, é opção de defesa, balando os patrícios. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, só mostrando na arena. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrou na arena. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrou na arena. Sou opção, o som causa estrondo e arrebenta. Os boy paga pau, quer colar, nem tenta. Sou moleque doido, opção de defesa. A banca que assombra, mostrou na arena.